A seguirem, monta-se na sua escuta, enfia-se aí para uma rua de sentido proibido. O polícia manda-o parar outra vez. Foda-se, outra vez o meu cromo. Amigo, você não viu as tetas? O seu guarda, eu não vi os índios, quanto mais as tetas.